DJ Max Fex Cabal nos beats. Disciplina. Disciplina. Vai pensando que tá fácil. Tipo assim, ó. Deus deu na minha mão, mó responsa ele deu na minha mão. Caneta e papel na mão, tiro as multidão do chão. Minha mão, mó responsa e eu não posso correr não. Tenho que ter disciplina. Disciplina, levanto às sete, relógio, gravadora, reunião. Eu antes oro a Deus, Deus e peço direção. Não é teste, é sério, ministério, clima quente. O inimigo vê meu time, tenta quebrar a corrente. Os pop, os rock, os lock, os black, os funk, os reggae e é claro, os rap. Tenho que ser monstro na cena, jogar o jogo sério, fazer da rima sempre coerente o meu critério. Disciplina, ter boa mensagem pros mano, pras mina. Se o clima é positivo, bota geral pra cima. Quem vê meu time no corre, pensa que tudo é só rima. Mas o que eles não sabem é qual que é da disciplina. É coração, não é só rima. Qual que é da disciplina? Nos beats Max assina. Qual que é da disciplina? Quando a postura é real, não acaba quando o show termina. Meu time tem disciplina. Qual que é da disciplina? Atalaia, bandoleiro e C4. A gente representa, mas aqui não é teatro. Chato, né, tio? Já tá louco, barato. DJ Max nos beats vai riscando acetato. Ter disciplina é seguir o Deus que ensina, que sua sorte oscina, é ele quem determina. Doutrina divina, vacino que o mal contamina. Destina, opina, origina, força que te ilumina. Cê sabe como é que é, cê sabe como é que faz. Cê sabe que pela fé, todo mal já ficou pra trás. Cê sabe que pra quem é, mais um pouco nunca é demais. Cê sabe quem é Javé, e também sabe quem é Satanás. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, amém. Se não é sacode, desce o joelho no piso também. Revira, volta mafioso, atento a cada versículo, pois o Todo-Poderoso fez de mim mais um discípulo. É coração, não é só rima. Qual que é da disciplina? Nos beats Max assina. Qual que é da disciplina? Quando a postura é real, não acaba quando o show termina. Meu time tem disciplina. Qual que é da disciplina? Deus deu na minha mão, dom, dedicação e disciplina. Conversinha não, porque isso é coisa de menina. Ele deu a honra, me deu brilho e eu dei um treino. Entendeu a responsa, sou filho do rei dos reinos. Mostro serviço, tenho compromisso, talento. Eu sou abençoado, por isso eu represento. E eu vejo o futuro, eu tô sempre correndo. A luz no fim do túnel, ali na frente eu tô vendo. Eu tenho flow levada, exemplo pra molecada. Quero que meu rap seja um templo pra molecada. Eu sou o último, o único do tipo que é mais que rapper, músico. Discípulos no público com disciplina. É o time pro que dá trabalho. Eu sou predestinado à vitória desde o berçário. Então fala amém, el bandoleiro e el cavaleiro. No caminho do bem, com fé na vida, guerreiro. É coração, não é só rima. Qual que é da disciplina? Nos beats Max assina. Qual que é da disciplina? Quando a postura é real, não acaba quando o show termina. Meu time tem disciplina. Qual que é da disciplina?